Pushback, o gol 1620, está no gate 5. Gol 1620, cruzado o pushback no gate 5, chama para o táxi. Chama para o táxi. Salvador, Vitor Azul, 6919. Porto 06, reduce speed to 180 knots, right turn head 080, report localized 110. Azul, Porto 06, right turn heading 280, we call you with the local request. And reduce speed to 170 knots. Reduce 170 to 4206. Guardião 09180 graus com 14 knots. Chame o solo controlado. Fala com o solo controlado, Guardião da Foz. Meia 999, tem como apenas confirmar a posição no pátio? Confirmo, solo controlado, 69, 01. Decimal 95. 251 3395, obrigado, boa tarde, Xanã 6355. Porto 06, can you kindly confirm position of preceding traffic? Porto 06, clear for left, descend to 2,681.019, crest ahead of you, 8 miles, bound 747. 5063, controle no 208, azul 6919. Gente, está autorizado 340, Campinas, via Pesolão 10, Cubá, via Pesolão 90, decola da 10, pela direita da El Leda Fótima. Transponder 5063, frequência, controle 1208, azul 6999. Isso, 6999, transponder novamente 5063. Afirma, senhor, 5063, copiado. 5063, cotejamento correto, apenas confirmando, pátio 3. Não, tá no Finger 01. Cliente 01, chama pronto, acionar no pátio 1. Cliente, camarão, azul. Solo, tá 3145, tá no 4, se eu tiver que acionar. Atenção 3145, mantenha a posição no gate 04, a aeronave já está indo de push para táxi. Guardando. Cadê 01? Guardião 09. Sam 3560, boa tarde, chegada a Mari, desça para o nível 070. Mari, chegada será o 070, Sam 3560. Estabilizado, gol no 869. 869, livre LF, chame torre 1 no 8, decimal 95. 3895, Lot 69. Salvador, gol 1869, estabilizado ele, é sex ray, dá um 0. Gol 869, tráfego avistado, cheque o trem, vento 70 graus, mando 19, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem baixado e checado, 1869. Polo 620 já pronto para o táxi. Estimativa, pronto para o táxi 620 com 1 no 61 a bordo, autonomia de 3:15, apenas 1 pessoa. 206, até já. Índia, ponto espera da pista 10, torre 118, decimal 95, que negar 1019, gol 1620, apenas confirma a autonomia novamente. Autonomia de 3:15. Segunda direita, Índia, 1895, ponto de espera, uma boa tarde, gol 1620. Puxa só. Gente, gol 1169, utilizado, puxa, chama táxi. Utilizado, chama táxi, 1169. Solo, 3145, tá pronto, puxa bem. Gente, na 3145, coordenando com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737 da Gol a cauda, autorizado push, chama táxi no 04. Falta o Boeing na cauda, autorizado chama táxi. Salvador, boa tarde, gol no 620, ponto de espera da 10. 21019. Para 4000, Alfa Delta. O ponto de espera, Embraer da Azul, já pronto, marcador externo. Mantenha o ponto de espera no 620. Tower Azul, 4206, Hora Marca, Sears, Stella. Roger Azul, 4206, continua a porto, stand by land clear. Wind is 170 degrees, 14 knots, QNH 1019, stand by land clear. Stand by. Bruno 869, Solos 49, libera a pista direita via Foxtrot, chama Solos Salvador 21, décima 9. Fox 219, 869. Só 1869, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, 1869. Para o táxi, eu vou no 1169. A bordo, 188, alterna. Galeão com 350. Splendor 1910, wind 170 degrees, 16 knots, QNH 1019. Good land, runway 10, QNH 1019, as of 4206. Bruno 620, observe a Embraer 790, final no 0, da Azul, após a linha e mantém a pista 1 no 0. Após a passagem do Azul, a linha mantém 1 no 0, Bruno 620. Sente autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto para a pista 1 no 0. Torre 118, decimal 95, QNH 1019, então 3145. Direita na Índia, 1895, 3145. 1169, 930 táxi via Pat 1, Índia, pontos para pista 10, torre 1-18, decimal 95, QNH 10, 19, gol 1-1-69. Gente, livre táxi, Pat 1, Índia, pontos para 1895 é a torre, ajuste 1-0-19, gol 1-1-69. Descarga o tráfego da companhia à sua esquerda, após o mesmo ultrapassar Juliette, autorizado ingresso, Pat 1, posição 06. Pat 1, posição 06, após o colega da companhia, o Rod 69. 21, decimal 9, Azul, VAR 206, have a nice evening, sir. Valeu, 21. 1620, vento 170 graus, 149, pista 10, adequado, autorizado. Nível de decolagem da 10, bola 620. Nível 050, 3560, ajuste 1019, reduza para 2109. Nível para 050, com 2109, 3560. Juliet, standing by before Juliet, o Azul 4206. Ground passenger 2234, ready for a pushback and a startup on 12th position. Passenger 2231, near clear to push on the 1-2 remote area and report to ready for taxi. Ready for go pushback and a startup, will you call ready for taxi? 145 atualizado, alinhar e decolar vento no 70 graus, 129, ajuste 019. 5 decolagem da 10, 3-0-4. Declarado 54, controle sequência 120, decimal 8, vai ver. 208, grato, uma boa tarde, no 620. Passa 1510. No 620, contato radar, saída PUCA, subou 370. 370, bom, no 620. 3560, vetoração sequenciamento, esquerda pro 010, limite ao curso do localizador, esse mantenha 3 mil pés, ajuste 1019. Esquerda 010, limitado norte, S para 3, 010, 10. Salvador, uma boa tarde, gol 169, ponto 0. Gol 169, aliás, e mantenha a pista no 0. Ali mantém na 10, gol 1-9. are ready for inspection. We have 63 people on board, 6 hours of endurance, and our alternative is Brasilia. Toto 31, you're cleared to taxi via apron 1 at the India Road, point 4910, tower 118, decimal 95, and the KNH 1019, passenger Toto 31. Via apron 1, India, and on road is point 118, one current tower 118, decimal 95, zero para o localizador, direita para 070, reporte estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado. Alfa Tango Tango, Livre LF, Chame Torre, 118, decimal 95. O Luno 64, livre decolagem 10, vento 170 graus, 149. Confirmando, 1169. Afirmo, tem livre decolagem, pistona 0, vento 170 graus, 149. Livre decolagem 10, voo 169. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Alfa Tango Tango, aguardando. Luno 69, decolou 59, controle 120, decimal 8. Bom trabalho, Luno 69. Olá, Tower. Good afternoon, passenger 2231, on rally point 1810, ready for takeoff. 2231, maintain position and wait. Mantenha on rally point, 2231. Com Luno 69, controle 1208. Luno 69, uma boa tarde. 1500, Israel. O 1969, contato radar, Cedadael, subou 360. 360, Nadael, gol 1969. Cedadael 2000 pés, ajuste 1019, Liga LF, chame Torre 1895. Torre 1895, 3560. Gol 1620, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Recife 12685, alterno 2545, boa tarde, gol 620. Boa. Guarda a autorização de pouso, número 2. 23560. Cielo Azul 6919, puxa acionamento na posição 01. Azul 6919, autorizado, o Bush chama táxi na posição 01. Gente, está livre, chamará. Azul 6919. Transformador, muito boa tarde. Azul 2591 no centro da Yankee, autorização Vitória, pronto para a copa. 2591, agora é só um minuto para a copa Vitória. E para a série Coral. Coral, vem. Estamos no solo 02, livre à direita, ano 21, decimal 9. 89 para o 1-5-0. Gol 1-1-6-6, chegada Mari, desça para o nível 050. Desce para o 050, é na chegada Mari, que a gente já vai direto em posição intacta. Aguarde manter a chegada, 1-1-6-6. Para a Vitória. Negativo. 2591, 3-0 Serra Brava, Vitor Tango. Conforme rota, plano de voo nível 1-6-0. Decola pistão no 0, primeira curva à direita. Perfil B, saída Coral. Transponder 5102, controle no 208. Poderia comprar um controle todo? 5102. Vento atualizado, nível 1-6-0 para Vitória. Decorada B, direita, coral, subida, 5-0-2, transponde. Controle no 208, novamente. 208, né? Obrigado. 2591, contingimento correto, reportar pronto, acionar, posição, correção no pátio 3. Afirmativo. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, passerelo 231. Controle de salão de boa tarde, está 3190 com a informação de ok. 209. Desça para o nível 060. 060 na Mari, seria possível projetar, senhor? Aguarde manter a chegada até 3190. 3190. Gol 1169, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395, bom centro, bom trabalho. Salvador, uma boa tarde, tá 3, encomenda. Comenda 030 táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, tá 3, encomenda. Passaré do 2231, clear to take off runway 10, wind 170 degrees, 13 knots. Clear to take off runway 10, passaré do 2231. Confirma o seu avião novamente. Ok, 714, 114. 1-1-4, eu estou autorizado a dar com direita, Índia, ponto para pista 90, torre 1-1-8, aí que é 95, QNH-1-0-9. Entre na Índia, ponto espera da 10, 1895, graças ao azul, 1999, até a próxima. Boa. Boa. Azul 6999, está no ponto 0 do 10, tá bom. 2231 Airborne at 07, contact approach 1208. Start 1208. 6999 ali, mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 699. Batalha do 2231, radar 10 seconds, maintain for level 160, mobile departure. 160, without restriction, confirm. I'm now to for level 160, direct to 160. Direct 160, 2231. Agora nada? 3560. 3560, agora sim, autorizado ingresso no Pationo de Juliette, posição 08. Pationo, posição 08, entra 3560. 4, chegada a Mares, e essa Baronesa 070. Autorizado 070 na Mari, propriedade do Whitecap. Agora mantém a chegada, o número 3 na chegada. Ah, ok, então o número 3, obrigado. Estou 1166, via Mares, e essa para 2, eu peço, ajuste 0019, reporte localizador que está no 0. Desce via até 2000, igual no 166. Ave no 9, tem livre decolagem da 10, vento 970 graus, 1942. Iniciar no Azul 6999. Passenger 2221, can you coordinate with receive center after Momo position, we fly direct to our destination? Passenger 2221. Thanks. Center 190, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 0019, reporte no localizador da pista 10. 2000 pés, 2019, reporte no localizador da 10, essa é a 3190. Passarei do 2231, after mobile position, direct to Barreiras. Ok, thanks, after mobile position, direct to Barreiras. 1-9, decolou 1-8, perdão, decolou 1-0, controle 1-2-0-8. 2-0-8, 1-6-9-9, obrigado. Botão, reporta na saída do Pátio 3 para ingressar no Pátio 1. 1-9, contato radar, Cidadel, subo 3-4-0. Cidadel, 3-4-0, azul, 6-9-9. Arthur, Passarelo 2221, can I fly, can we fly Momo, now? Back to Momo now. 2231. Hey, thanks. Go back to Momo now. Switch up to run. Alfa, tamo junto, tá autorizando ingresso na parte 1, taxi via Pátio até Lima, Mike, Quebec. Quebec, chama a torre 11895 para cruzamento da 17. Via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte no localizador. 3894, via Mari, 2000 pés, vai reportar estabilizado, Ponte Madura? Não tem ainda a chegada, temos tráfego em aproximação e um em saída pelo setor. Sim, já está mais estabilizado. Bom, 1166, ajuste do altímetro agora, 1020, nível LS, reporte no local. Autorizado ALS, ajuste no 020, gol no 166. 3190, tráfego precede 137, tá gol, agora 10 milhas à frente. Informa o ajuste 1020, reporte no localizador livre LS. Confirma 738, senhor? 3190, tá. Sim, 3190, tá, 1020, reporte estabilizado. Autorizado o cruzamento da 17, estacionar a frequência livre, Alfa Tango Tango. Autoriza o azul subir direto a 699. Autorizado, nível 340, sem restrições, 399. Obrigado, 34 sem restrições. Gol 1966 estabilizado no localizador. Gol 1966, chame torre 1985. 295, gol 1966. Torre Gol 1166, 2 milhas e meia por entre as terras, só. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 1166. Gente, Gol 1166, aguardando. Controle, libera restrições em TAP, Truco 3894. Restrição de altitude liberada, 3894, desça para 2000 pés, ajuste 1020. Gente, 3894. estabilizado, localizador 3190. 3190, reduza para aproximação, complete LS, traço precede 137, 5 milhas à frente, chame torre de 295. 295, está 3190. Tudo boa, vou na 645, frente da Yonge. Bom, 645, via chegada Bonk, desça para 4000 pés, ajuste 1020. Bonk, 4020, gol no 645. 0, vento no 70 graus, 149. Autorizado Pouso, na 1 no oceano, voo no 166. Salvador 3190, estabilizado no S3 da Rosário. Continue a aproximação, aguardando pista livre, o 3190. Reporte na DA. Reporte na DA, 3190. Azul 6999? Prossiga na escuta. Azul 6999, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, 90 no 33, decimal 95. 251 no 3395. Boa, senhorita, até a próxima. Azul 6999. 06, já pronto, copa Recife. Pronto, copa Recife. Cruzando Serra Bravo Romeo Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pistão 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pulca, transição Caju. Transponder 5123 e o controle no 208, azul 4206. Cifre, via plano de voo 350, decolando a pistão 0 com curva esquerda Pulca, Aracaju, 5123, transponder, controle 208, azul 5206. 4206, contingimento correto, aproximadamente a posição no pátio. Posição 3. A gente vem a dúzia no pátio 1, não chama a posição. Boa noite, voo 1166, livro da pista nacional. Voo 1166, 20 táxi Alfa, reportante seja urgente. Alfa com reportante seja urgente, voo 1166. Azul 4206, preste confirmação, encontro na posição 06 no pátio 1. Negativo, posição 303. Cliente, 03, pátio 1, não vai ser. Azul 90 no solo aos 20, livra direito, 121 no decimal 9. Livra direito, 219, obrigado, bom dia. Autorizado, só 3894. Só 3894, de BLS, chame torre 11895. 395, boa. Pro Salvador, uma boa tarde, chega na 200 para Yankee. Informação aguardando autorização de pouso 3894. 3894. Cruzeiro, deixa chegar da Mari, hoje na 6210. Ele é 2231, canal Recife Center, frequency 126.85. Eu repito essa frequência. 126.85. 126.85, thank you. Mais 894, tem livre pouso, pistola 0, vento no 80 graus, 13.9. Livre pouso da 3894. No 166, autorizado, ingresso Pátio 1 no Rio Juliette, posição 09. Ingresso Pátio 1 no posição 09, vou no 166. Rio 3090, retaguarda do Angra Gol, está autorizado em ingresso Pati 1 na Via Juliette, posição 05. Pati 1 na Via Juliette, por 5, 3090. Controle, autoriza para o agitado para a Xanéia 6210. 6210, mantém a chegada de um tráfego de saída no setor. Gente, mantém a chegada ao Xanéia 6210. Salve, boa tarde, Gol 1869, que a gente dá informação em essa direção para Brasília. 1869, para Copa Brasília? 1869, pronto, 1869, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistola 0, primeira curva à direita. Perfil de saída, Arbor, transição Elefa. Transponder 5111, controle 1208, Gol 1869. 360, autorizado Brasília, vamos decolar pistola 10, curva à direita, Arbor Elefa. Acelera 5111, controle de saída 1208, Gol 1869, segunda posição 06. Gente, no 06, chama pronto, puxa. Reportado. Salvador, uma boa tarde, o Xenéia 6143, tem aqui. Boa tarde, o Xenéia 6143, com chegada, bom, se desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000, 1020, Xenéia 6143. Gol 645, via bom, se desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte o localizador. Bom, se desça 2000. Eu gostaria de estar no localizador, da minha platina. 73894. Juliette, posição 07. Standing by for Puka departure of the transition. Controle Golo 645, autorizaria a Duna da presente? 645, não tem ainda o perfil? Tem uma previsão de decolagem agora, né? Nesse setor aí. Ok, obrigado. Genero 6210 via Mares, desce para 2000 pés, ajuste 1020, reporte no localizador. 2000, ajuste 1020, reporte no localizador, Xereninha Aeroporto Zero, Tocional e Rádio da Copa. Aeroporto Zero, Tutu e Euclide Tolima, Papa, Papa Tango. According to your flight plan roof and the flight level 350. Runway 10, first 30 to your left, Puka, departure after Z-bar transition, squawk 5125 and the control 120.8. Aeroporto Zero, Tutu. By a Spartan route, flight level 350, runway 10, left turn at Puka departure, departure transition, squawk code 5125, departure 51 at Halle, Portugal, Zero. This is the control frequency, 10.8 again. 58 a bordo, 430 no autonomia, Fernando Galeão. 10.8, Portugal, 02. We're back already with possibility to study for the position 1-1 at Portugal 022. Welcome, Portugal 022. Azul 2591, confirmou novamente os dados para o táxi, já estão autorizados o táxi, via Pátio 1. Correção Pátio 3, Pátio 1, após Índia, ponto para a pista no 0, torre 11895, o QNH 1020. Apenas os dados novamente, PAB, autonomia alternativa. Estamos com o PAB de 58, 430 e Galeão alterado. Gente, obrigado. Obrigado, tá lá no seu escudo. Gol 1869, posição 06, por cima, né? Gente, gol 1869, está autorizado. Poxa, chama o táxi na posição 06. Você é livre de reportar a táxi, gol 1869. Localizador com capa desse, gol 645. Gol 645, livre elétrico, chame torre em 118, decimal 95. 8 ao 5, preto. Salvador, é o Azul 25, nós vamos pronto para decolagem. 591, linda cola sem parada. Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 60 graus com 10 nós. Eu decolar de Azul 25, nós Pardon, agora no 645, uma milha para o externo, baixar e travar. Ciente do azul ali. Gente, continue a aproximação aguardando pista livre no 645. Cinco. Decolou 34, controle 208. Sente, obrigado. No 645, tem livre pouso pistão no 0, vento no 60 graus com 11 nós. Pouso autorizado, vou no 645, né? Controle Salvador, controle Salvador, azul 25, avião. 181, abaixo. Coral 160, azul 25, Torre, 1118, decimal 95, Senegal 1020, 1869. Pátio Índia, Pantera 1895, boa noite, 1869. O navio? Esse navio prossiga. Com referência, o senhor autoriza o voo direto coral? Mantenha o perfil da chegada, os rumos, temos aeronaves previstas em saindo, setor 1737. Excelente, manterá o perfil da subida. Capacitado, Xené 62, na zero, no perfil. Xené 6210, Livelias, chame torre 11895. 11895, Xené 62. Salvador, boa tarde, 36290, 2.5 milhas de inferno. 2.0, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 36290. Tené 6143, pistão para 2000 pés, ajuste 1020, reporte no localizador de pista leste. 2020, reportará. Seria possível a progedora? Exato, reporte no lock. Direto Duna, reportará 6143. Salvador, boa. Ah, 645, Leandro. Uno 645, autorizado o táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 645. A 210, tem livre pouso, pista no 0, vento 1,70 graus, com 10 nós. Livre pouso, 2,70 graus. Está em questionamento? Fechou o 4206, mantém a posição no 03. Tem que, possível, ser autorizado. Mantendo, aguardando, 4201. controle, Salvador Azul 25 do avião. Recebendo. Por gentileza, senhor, poderia coordenar com o Centro Recife Proa de Caranta, presente? 645-426 na posição 06. Coordenando com a equipe de solo após passagem do Bob 3737 a causa da companhia Gol em direção à posição 02, autorizada no 03 e chama táxi. Sim, após o Boeing da Gol na 2, então autorizado para o SPEC, chama o táxi 420. Solo Salvador Azul 2712. Azul 2712 para o Aracaju, pronto, corre. Pronto. Azul 2712, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 170. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda no perfil da saída, conte, transpondo 0271, o controle no 208, Azul 2712. 170 aprovado, decola 10, com curva à esquerda, saída conte, 0271, controle 208, Azul 2712. Correto, cotejamento, chama pronto, só na posição 3-1-1, bate 3. Chamará. Obrigado. Torres, Salvador, Chanel 61, peça 3, na final do ILS X-Ray. 6143, continue a aproximação, vale na autorização de pouso, informa um Boeing da Gol alinhando para decolagem. Sente, 6143, aguardando. 1869, tem livre decolagem 1-0, vento 1-7-0 graus com 12 nós. Livre decolagem 1-0, gol 1-8-6-9. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3567, com a informação Yankee no 8, autorização para Brasília. Yankee confere, já está autorizado Serra Bravo, Bravo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, Elefa. Transponder 5-1-1-2, controle em 1208, está 3567. Autorizado Brasília, conforme rota, decola no 360, decolando a 10 com a primeira curva direita, Arbor Elefa, o transponder é 5112 e o controle saída é 1208, tá? 3567. Correto, cotejamento, chama pronto, posição 08, tá? 3567. Chama pronto, 3567. Decolagem 4-1, controle no 208. 1-208, boa noite, 69, obrigado. 6143, livre pouso no 0, vento no 70 graus com 11 nós. Livre pouso na pista no 0, chega 6143. Ah, boa noite, 69.